Sucesso é pra quem tá tomando devassa, meu filho. Sucesso em a pintada. Se ela não voltar, eu mudo de endereço. Vou morar no bar. No bar eu sei que encontro um remédio para me curar. E desse mal de amar. Se ela não voltar, eu mudo de endereço. E vou morar no bar. E desse mal de amar. Aqui estou, sentado nesse bar, com a cabeça quente e no peito o coração que está cansado de apanhar. Pensando nela eu esqueço até meu nome. Os meus amigos falam que sou outro homem. De copo em copo, vontade dela me consome. Os dias se passam e eu tento esquecer. Não tô nada bem. Sou apaixonado e assumo. Não dá mais pra esconder. Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar. No bar eu sei que encontro um remédio para me curar. E desse mal de amar. Maione CDs, meu amigo Léo CDs. Vai, meu filho. Ei. Pensando nela, eu esqueço até meu nome. Os meus amigos falam que são. Ó, Rodrigo, de copo e copo. Ô, cabeça, canal elétrico, tamo junto. Os dias se passam e eu tento esquecer. Não tô na babem, tá difícil viver. Sou apaixonado e assumo. Não dá mais pra esconder. Eu mudo de endereço e vou morar no bar. E desse mal de amar. Esse mal é Júnior, lojas mal estourado, meu amigo Weber. Vai, ali, ali.